Graça e paz, irmãos e irmãs, com grande satisfação nós vamos compartilhar o capítulo 10 do livro de Provérbios. O capítulo 10 é um capítulo lindo, belíssimo, e trabalha dois elementos. Primeiro, a justiça de Deus e as consequências de andar nessa justiça, andar segundo a vontade de Deus, e segundo, a malignidade, andar contra a vontade de Deus e as consequências de um viver maligno. Então, um texto lindo, maravilhoso, autoexplicativo, não precisamos nos ater com grandes detalhes, porque o texto realmente facilita muito a compreensão. Eu quero apenas dizer a vocês para fazerem uma correção. Deu pane na minha cabeça antes de ontem, quando eu disse que Provérbios estaria situado aí, estava situado há 2.000 anos antes de Cristo ou 4.000 anos. Não, claro que não. Todo mundo sabe que é 3.000 anos, tá bom? 3.000 anos a partir de agora, aproximadamente 1.000 anos antes de Cristo. Então, só para você lembrar, acaba o período dos juízes, aí vem a monarquia, Saul, Davi e Salomão. Depois, a descendência vai acabar se desintegrando o Estado de Israel, Reino do Norte, Reino do Sul. Os assírios tomam conta do Reino do Norte, os babilônios ou babilônicos tomam conta do Reino do Sul, o Reino do Norte se perde com as 10 tribos, há um processo de fluxo migratório dos assírios para dentro do que era o Reino do Norte, as 10 tribos que estavam ali, e um fluxo migratório onde o povo de Israel foi levado para fora, foi levado para outras localidades. Então, o Reino do Norte passa até hoje por um problema muito sério, capital Samaria, e muito sério com a necessidade de fazer exames de DNA para identificar o israelita de uma das 10 tribos que compunham o Reino do Norte. Hoje, eles estão fazendo isso, tá bem? Hoje mesmo, todos os dias, agora já, no ano que estamos, estão fazendo, aqueles que não sabem exatamente de que tribo vieram, estão fazendo exames para verificar qual era a tribo que pertenciam. Bom, o Reino do Sul é levado para a Babilônia, fica lá 70 anos, depois regressa, e 3 nomes são importantes: Zorobabel, Esdras, Neemias, o templo é reconstruído, os muros, a cidade é reconstruída, e há um reerguimento. Posteriormente, nós vamos ter uma troca de novo de império, do Império Babilônico para o Império Medo-Persa, depois para o Império Grego, depois, quase no momento que Jesus está nascendo, 64 aproximadamente, o Império Romano. Então, isso tudo está nesses 1.000 anos. Então, faça a correção aí. Não são 2.000 anos antes de Cristo, e sim 1.000 anos. Eu, por causa desse lapso, serei obrigado, do capítulo 10 até o 31, dessa forma ou de outra, ficar lembrando a você: olha, são 3.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. Tá bom? Por um dever de informação correta. Muito bem. Façamos então a leitura, o texto já vai se explicando e nós só vamos reforçando um conceito aqui, outro lá. Não deixo de valorizar o trabalho do nosso missionário, que tem um trabalho. Eu gosto de pensar nisso por causa desse motivo. Missionário não é só aquele de tempo integral para a missão. Missionário é todo irmão, todo cristão, todo irmão no seu estudo, no seu trabalho, na sua família, onde estiver, ele deve ser um missionário. Então, o missionário Everson nos manda essa palavra e eu leio para vocês. Não julgue uma árvore por sua estação. O justo dará o seu fruto no tempo certo. Meu desejo, meu irmão e meu primo, que você, que já está dando fruto com esses textos, dê mais fruto de vida espiritual, mais frutos do Espírito, mais frutos da luz, mais frutos de santidade e mais frutos de comprometimento com a obra missionária. Tá bem? Texto do pastor Antônio Júnior. No Salmo 1, diz assim o pastor, está escrito: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Tem tudo a ver aqui com justiça e injustiça, justiça e malignidade. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Está aqui o resumo do provérbio número 10. O caminho do justo, o Senhor aprova, e o caminho do ímpio leva à destruição. Pronto, Provérbios 10. Vamos ver? Provérbios 10, 1 em diante. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o coração do seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Sempre o contraponto, tá bom, irmãos, irmãs? Os tesouros que são fruto da desonestidade de nada valem, mas a justiça livra da morte. Então não adianta só ganhar, tem que ver como está ganhando. Se é desonesto, não vale nada. A justiça livra da morte. O Senhor não permite que o justo venha passar fome, mas abate a ambição dos ímpios. As mãos preguiçosas empobrecem o ser humano, porém as mãos laboriosas lhe produzem riqueza. Olha aí de novo o contraponto. Trabalhou, Deus abençoa de uma maneira poderosa ou de outra maneira, mas provê. Agora a mão preguiçosa vai desembocar na pobreza, no nada. Claro, só um parêntese, não estamos com isso dizendo que toda pobreza é fruto de falta de trabalho, porque há problemas que são estruturais. Muito bem, tendo dito isso, voltemos, fecho parênteses e voltemos para o contexto do provérbio. Está querendo ensinar aqui. Quem quer ser abençoado por Deus, quem quer caminhar bem, trabalhe e viva com Deus. Agora, se viver sem Deus, vai acabar perecendo. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Mesma ideia. Um filho dá valor ao trabalho da família e vai, o outro filho não dá valor. Sobre a cabeça do justo há bênçãos, mas na boca dos perversos reside a brutalidade. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos cai em podridão. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios vem arruinar-se. Quem caminha com integridade anda em segurança, mas quem segue por trilhas tortuosas será descoberto. Aquele que se comunica com olhares maliciosos provoca infelicidade, versículo 10, assim como a boca do insensato o leva à destruição. Então temos nesses 10 versículos já um terço do provérbio e uma ideia clara de que Deus abençoa aquele que anda em justiça, segundo a sua vontade, aquele que anda amando a sua família, aquele que anda segundo os preceitos do Senhor, e Deus se aborrece e não abençoa o caminho daqueles que estão fora da sua vontade. Só uma curiosidade, no original hebraico, a soma do valor numérico das consoantes do nome Salomão, muito importante para entender o Antigo Testamento, é entender o valor numérico dos nomes. As consoantes do nome Salomão, na expressão de Salomão, resulta em 375. Conforme antigo costume judaico de atribuir números às letras. Veja que eles não eram, volto a dizer, eles eram muito concretos e também muito simples, muito modestos nesse aspecto. Campesinos, trabalhavam na colheita, com a lavoura, trabalhavam com os animais. Nós não estamos falando de grandes pensadores filosóficos. Então, tudo tende a ser mais compactado. E uma coisa vale também para outra, né? A letra vale como número, número como letra, e significados assim. Curiosamente, esse número total dos versículos selecionados da imensa obra, em 1 Reis 4, 32, do sábio servo do Senhor, vários textos, e que se acham registrados entre os capítulos 10, versículo 1, 22, 16. Muito bem. Versículo 11. Os lábios do justo são a fonte da vida, mas a boca do ímpio abriga a violência. Nesse caso, é diferente. Em qualquer situação, devemos conversar, irmãos, irmãs, de maneira controlada, compreensiva, ainda que tenhamos de ser firmes e decisivos. A conversa torpe, autoritária, abrutalhada, coopera na formação de um ambiente de guerra, beligerante, rixoso, cheio de contenda, malicioso, odioso, como diz Efésios 4, 25, 32. Então, vamos zelar. Ainda há 2 dias de acampamento, não é? Um dia e meio praticamente de acampamento. Zele aí no acampamento para usar sua boca, não para falar palavra torpe ou falar de modo abrutalhado dos problemas, das realidades que estão acontecendo na igreja. Use a sua boca com sabedoria, fale com ternura. Fale com bom senso, fale com carinho, como nós vamos resolver, e certamente o Senhor dará a direção. Versículo 12. O ódio provoca contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Como eu desejo que todo cristão no mundo ouça isso. Como eu desejo que todo cristão ouça isso. O ódio provoca contenda. Tudo bem, até aí todo mundo concorda. Mas o amor cobre todas as transgressões. A prova inequívoca de que os irmãos não amam é porque eles não estão dispostos a cobrir as transgressões uns dos outros. Aproveite o acampamento. Não para ficar só falando da transgressão que aconteceu há 5 anos, há 10, há 40 na igreja, né? Não adianta só constatar transgressão, não adianta só constatar doença. É mais importante diagnosticar o problema, sim, mas trabalhar pela cura. O amor cobre a transgressão do outro. Isso nos nivela a todos. O amor nos nivela. Nós todos temos que entender os outros, porque todos têm transgressões. Alguns têm transgressões públicas. Ah, usa droga, é ladrão, é bandido, é não sei o quê. Agora, outros têm transgressões internas. Às vezes ninguém vê, aliás, ninguém vê, né, porque é interna, a não ser que venha a se exteriorizar, e a pessoa vai passando meio que como alguém acima de qualquer suspeita. Papo furado, papo furado, mentira, contra a Bíblia. Todos pecaram. O ódio provoca contenda, mas o amor cobre todas as transgressões. Se nós queremos amor a Deus, temos que entender que Ele cobriu nossa transgressão. Se nós queremos amor por nós mesmos, irmão, ou você apaga da sua história, não por amnésia, mas por desconsideração, ou você se perdoa como um ser em processo, que cometeu e comete e ainda está sujeito a cometer alguma transgressão, ou você nunca vai reconciliar a sua história consigo. Isso é um problema seríssimo no campo psicológico e pode chegar ao psiquiátrico também. Você precisa se reconciliar consigo. Mas ninguém pode se reconciliar, primeiro, dizendo que não tem transgressão. Segundo, se culpabilizando. Quanta gente que eu já atendi nesses mais de 30 anos. A pessoa não se perdoa. Deus já perdoou, a igreja perdoou, mas o cidadão não se perdoa. O cidadão não cobre a própria transgressão. Falar do amor de Deus é falar de Deus cobrindo a transgressão do nosso pecado. Falar do amor por mim mesmo, por você mesmo, é falar de você reconciliando a sua história consigo. Todos os acertos, com alegria, dando glória a Deus e glorificando também porque Ele contou com a sua colaboração. Você não era um robozinho, uma marionete. Dê graças pela sua vida. Mas o amor nos conduz. Eu ia falar impulsiona de novo, aí teria que definir. O amor nos conduz a cobrir transgressão. Ou eu cubro a minha transgressão e dou sequência à minha história, ou não tem jeito. Não tem patologia que seja curada por psicólogo, nem por psiquiatra, que geralmente é um processo mais medicamentoso. Você precisa se reconciliar consigo mesmo, com a sua história. E isso te habilita a se reconciliar com o próximo, porque você aprende a perdoar as transgressões do próximo. Lá da família, lá da igreja, lá do estudo, lá do trabalho. E agora eu vou te falar uma coisa preciosíssima. Isso te habilita também a reformar a nação, frase de Wesley, particularmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica sobre a terra. Te habilita a se reconciliar com a sociedade, não no sentido de concordar com as transgressões, mas no sentido de cobrir a transgressão. Eu não estou concordando de modo algum, mas eu estou cobrindo para me relacionar com a sociedade e dizer: olha, eu tenho um projeto de reforma. As igrejas, nós temos um projeto de reforma. Nós queremos reformar a nação, nós queremos reformar a igreja, nós queremos espalhar a santidade bíblica sobre a terra. Ódio só vai provocar contenda, mas o amor vai cobrir todas as transgressões. Pegue isso. Deus com você, você consigo, você com o próximo mais próximo, você com a sociedade. Somos nós, irmãos. Somos nós. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, a amar de uma maneira real, cobrindo a transgressão. Vai ficar sem perdoar o fulano ou a ciclana, até quando? 5 anos? 10 anos? 40 anos? Eu já vi casos em igreja de um problema, de problemas gerados há 40 anos naquela comunidade. Então, ou nós resolvemos amar, ou não resolvemos, ou resolvemos odiar. Como nós somos de Deus, não vamos odiar, vamos amar. Só que aí fica claro, depois vá para 1 Coríntios 13, a definição de amor: o amor cobre a transgressão. Só existe esse amor. Esse é o amor de Deus. Aleluia, glória a Deus. O verdadeiro amor, em toda a amplitude do seu significado, sempre promoverá perdão, reconciliação. A expressão hebraica original, kassar, cobrir, comunica sentido de expiar, apagar, cancelar a dívida. Irmão, cancele a dívida das pessoas que ficaram devendo para você. Cancele. Apague. Esse versículo foi citado também por Tiago e pelo apóstolo Pedro no Novo Testamento, Tiago 5, versículo 20. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. Jesus Cristo, nosso maior, pleno padrão, foi quem pagou toda a nossa dívida por meio do seu próprio sangue e nos deixou o maior exemplo prático de amor e perdão. Queremos uma igreja cristã com qualidade no mundo inteiro? Então, os irmãos precisam aprender a amar, porque Deus é amor. Queremos uma igreja com líderes. Há um livro maravilhoso que o pastor Paulo Bueno me presenteou, A Igreja do Século XXI. Hoje nós estamos com carência de líderes nos todos os continentes, 5 continentes. As Américas, Europa, a Ásia, a África, a Oceania. Ausência de líderes, ausência de pastores e pastoras. E quando há pastores e pastoras, eles são insípidos. Há muita gente boa ainda, é claro. Há 7 mil que não se dobraram a Baal, é claro. Mas muitos são insípidos. Não tem sal, não tem sabor, não tem tempero, não tem amor. Não cobre a transgressão do outro, expõe o outro. Então, em nome de Jesus, a reforma da nação passa por nós. E se passa por nós, passa por uma atitude de imitar a Deus. Deus apagou a nossa transgressão, nós agora apagamos também a nossa, nos reconciliamos conosco mesmo, nos aceitamos como somos. E lapidamos aquilo que pode ser lapidado, mas nunca seremos outro. Você é aquilo que Deus desenhou para ser. Claro, isso pode ser aperfeiçoado, lapidado, santificado. Você se reconcilia com o próximo, você se reconcilia nós como igreja, com a sociedade, sem agredir, nada disso. Só vamos expor a natureza do nosso trabalho, que é amar. E esse amar implica em apagar, cobrir toda a transgressão. Ótimo! Podemos avançar agora nos versículos 13, nos lábios do prudente, a mesma ideia, sempre em contraponto, o segundo a vontade de Deus e aquele que é contra a vontade de Deus. Nos lábios do prudente se encontra a sabedoria, mas a vara da repreensão é para as costas do desajuizado. Os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do néscio é um atalho para a ruína. Os bens dos ricos são a sua cidade fortificada, mas a pobreza é a humilhação dos pobres. O salário do justo lhe proporciona uma vida feliz, mas as rendas do perverso conduzem ao castigo. Olha aí, sempre a mesma ideia. Quem recebe bem a disciplina conhece o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha a si e aos outros. Quem esconde o ódio tem lábios falsos, e quem espalha a calúnia é insensato. Irmão, não esconda o ódio. Irmã, não esconda o ódio e não espalhe calúnia. Em nome de Jesus. Nós estamos começando um novo ano, as igrejas estão começando um novo, ou dando sequência a um planejamento, a um trabalho, ou começando um novo trabalho. É hora de não esconder o ódio, mas superá-lo com o amor. Não espalhar calúnia de modo algum. Quando se fala demais, é certo que o pecado está presente. Mas quem sabe controlar, a língua é prudente. A Bíblia diz, né, que no muito falar há transgressão. Então, fala pouco, seja prudente. Quem sabe controlar a língua é prudente. Falar demais é brecha, oportunidade para o pecado. A língua do justo é prata da melhor qualidade, mas o coração do ímpio quase não tem valor. As palavras dos justos alimentam muitas pessoas, mas os insensatos morrem por falta de juízo. A bênção do Senhor produz riqueza e não provoca sofrimento algum. Para o insensato, praticar a iniquidade é um divertimento. A gente vê em meio à sociedade. O insensato pratica a iniquidade, isso é um divertimento. Mas o ser humano verdadeiramente inteligente deleita-se na sabedoria. Provérbios é o livro da sabedoria. Aquilo que teme o ímpio, isso mesmo lhe acontecerá. O que os justos esperam, lhe será concedido. Bendito seja o Senhor. Como passa a tempestade, assim desaparece o perverso. Mas o justo permanecerá firme para sempre. Aqui eu quero fazer uma paradinha. Olha só. O perverso é como uma tempestade, vem e passa. Desaparece o perverso, desaparece a tempestade. Agora, o justo permanecerá firme para sempre. Você estará firme em toda a sua vida, estará aqui e estará firme em toda a sua vida eterna, abundante, plena e eterna. O homem prudente, irmãos, irmãs, constrói sua casa sobre a rocha, que é Cristo. Esse é o fundamento perpétuo. O justo permanecerá vivo e feliz para sempre, sempre, sempre, eternamente, enquanto ímpio e insensato passará de uma hora para outra, e dele ninguém mais se lembrará. Há vários textos. Traduziu esse versículo assim, a BKJ. Né? Aí coloca aqui a tradução para o inglês, mas é essa a ideia. Nem vou me alongar nessa questão agora. A expressão hebraica original para a boca do justo, versículo 31, que produz sabedoria, a língua perversa que será extirpada, a expressão original hebraica, transliterada, Kokmah, a sabedoria, comunica nas Sagradas Escrituras a qualidade de ser arguto para o bem, embora esse mesmo termo, fora da Bíblia, tenha apenas o sentido de grande inteligência, perspicácia, perícia técnica. Tá bem? Mas vamos seguir a Jesus. Contudo, a sabedoria plena pertence a Deus e ao dom de Deus aos amados de seu Filho Jesus, o Messias. Para finalizar nossa devocional, veja o versículo 23 a 32. Ouça, ou acompanhe na sua Bíblia. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso. Ei, preguiçoso, para aqueles que o supervisionam. É vinagre para os dentes, fumaça para os olhos. O temor do Senhor prolonga a vida, prolonga os dias da nossa existência, mas o tempo de vida do perverso será abreviado. O objetivo do justo será concluído com alegria, mas as ambições dos ímpios darão em nada. Nada, nada, nada. Pode conseguir tudo o que ele pretende durante um tempo, mas vai chegar uma hora, ele vai se encontrar com nada. Ainda nessa vida. Nada, nada, nada. Nada valeu. Aí ele vai se defrontar com nada e vai querer buscar o sentido. Tomara que haja tempo para ele encontrar o sentido e se entregue a Deus. Mas se ele não se entregar a Deus, ele vai para o nada absoluto. O caminho do Senhor é o refúgio dos íntegros. Entretanto, será a destruição de todos os que praticam o mal. Olha que coisa tremenda. O mesmo caminho do Senhor, Jesus, porque Jesus é o caminho, com artigo definido. O caminho. O caminho se refere a Jesus. Então, Jesus o Senhor é o refúgio dos íntegros. Entretanto, será a destruição de todos os que praticam o mal. Quem crer em Jesus será salvo. Quem não crer já está condenado. Os justos jamais serão definitivamente abalados, mas os ímpios pouco permanecerão na terra. A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. Finalmente, amados, os lábios justos sabem como falar agradavelmente. Entretanto, a boca dos ímpios só tagarela perversidades. Capítulo 10 de Provérbios é um capítulo totalmente singular, na medida em que ele explicita de modo inquestionável duas possibilidades de vida, duas alternativas de vida, os dois caminhos. O caminho com Deus é um caminho cheio, pleno, repleto de realização em todos os sentidos da vida. E o caminho sem Deus é um caminho que leva à perversidade, à insensatez, ao vazio, à brutalidade, à transgressão, à falta de juízo, a uma pobreza, aqui não conjuntural, uma pobreza. E nem pobreza de espírito, mas há uma pobreza de viver, uma pobreza de ser. A impiedade, o caminho sem Deus te leva à indisciplina, te leva à preguiça, faz com que você guarde ódio no coração, você não perdoa as transgressões das pessoas. Não perdoa as transgressões de si mesmo, não perdoa as transgressões da sociedade, logo você está inabilitado para reformar a nação. Então, eu quero te dizer, seja como justo, Se alimente da bênção do Senhor e você será feliz e fará outros felizes. Abandone o caminho da perversidade, abandone o mal e você será realmente uma pessoa feliz em todos os aspectos. E felicidade não significa que você terá bom êxito em todo o tempo, em todas as áreas. Isso é papo furado, não tem isso. Todos os humanos têm conflitos, têm lutas, têm dissabores, conflitos internos, aqueles que ninguém sabe, conflitos com Deus, conflitos com a família, conflitos com o próximo mais na cercania, né? Conflitos com a sociedade. Então, diante disso, nós temos que optar: vamos seguir a Deus e a justiça ou vamos seguir a malignidade e a perversidade? Se nós abandonarmos a malignidade e a perversidade e seguirmos a Deus e a justiça, o que acontecerá é bênção sobre bênção. É uma casa firmada sobre a rocha. Pode vir a tempestade, a chuva e tudo mais, e você permanecerá firme. Às vezes a chuva é muito forte, a tempestade é muito forte, nos assusta, tem tudo isso. Somos pessoas que têm sentimentos, mas nós temos uma certeza: o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me protegem. Porque o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Que Deus te abençoe. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o poder, a força, a consolação, a inspiração. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a unção, inspiração e poder do Espírito Santo seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, e assim permaneça, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.